aviso, esse AmauriCast foi o primeiro episódio gravado, o verdadeiro AmauriCast de raiz, por ter sido considerado ofensivo, foi proibido, nunca foi ao ar de um dos integrantes. Saiu do grupo e não permitiu que a sua voz fosse adicionada ao cast. Para comemorar os 2 anos de cast, esse episódio finalmente foi editado, e a voz desse integrante, extraída digitalmente. Ouça esse podcast por conta e risco. AmauriCast e os perdedores apresentam... Esse filme, né? O Expresso do Amanhã. Nossa, incrível essa tradução, velho. Ele é originário, né? Ele é inspirado numa HQ francesa, uma graphic novel francesa, né? Que chegou aqui no Brasil, cara. Traduzida para o nosso idioma aí. Traduzida mesmo, ela foi publicada pela editora Aleph. É O Perfura Neve, velho. Aconselho pra caralho que quem tiver interessado compre essa parada mesmo. Porra, é uma HQ foda, entendeu? É, vou deixar o link do Submarino aqui embaixo pra gente ganhar um dinheiro. Nunca, né? Nunca. Vocês estão fodidos, vocês vão. Mas eu já não, tô cara, guardando pra ficar igual os meus ídolos? Não, isso é mentira, velho. Só vender na mãe na porra da internet. Vender na mãe, aí ganha. Botando a bunda daquela velha. São 280 páginas preto e branco, que eu acho que é relevante pra parada, não precisa ser colorida. Tem uma tiragem que a capa é colorida, mas ela, as páginas internas são todas preto e branco e tem muita diferença, cara. Tem muita diferença. O diretor se inspirou nessa HQ pra fazer o filme, mas ele manteve a essência. Tem muita coisa lá, mas as diferenças são gritantes, cara. Então, são obras distintas. Vale a pena você ver uma e ler a outra. Vale mesmo. Não, cara. Eu acho o filme mais pesado. Eu acho o filme... Nessa questão de te tirar a esperança, eu acho ela mais o filme mais pesado que ela. No nome desses China, desses coreanos, desses filhos da puta... Na verdade, coreano, mas do sul, né? Lá parece que se pronuncia a parte final primeiro, né? Então é Bong Joon-ho, né? Uma coisa assim. E esse filho da puta dirigiu O Hospedeiro. Alguém viu essa merda? O Hospedeiro é um filme massa, velho. Vocês estão de sacanagem. Não. O Hospedeiro, ele lá em 2006, velho, ele definiu o que viria desses filmes de contaminação, de monstro aí pra trás, velho. Tudo 2006... Até hoje que a gente tem aí 10 anos, porra, todo mundo chupou esse cara. Apesar de ser coreano, né, não deve ter muita matéria-prima, mas... Não, mas o cara é bom. Tanto que ele também dirigiu um filme chamado Mother, né? Mother, mãe, é mãe, né? Aqui no Brasil, ó, virou um negócio de Procura pela Verdade, um negócio assim. Porra, existia um mangá antigamente também, chamado Mother. Uma parada dessa sobre uma mãe também, era esse tom aí. Eu não tô muito, mas tem um mangá assim que eu não sei se tem alguma referência desse filme aí, mas se tiver, velho, o mangá é muito bom e o filme também é muito bom, velho. Eu acho que provavelmente deve ter alguma ligação, porque esses caras bebem nessa fonte há mais tempo que o Ocidente, né? 1,000 people in an iron box. 18 years I've hated the train. 18 years I've waited for this moment. This is your world. The train saved humanity. Sério, mas olha só, tem uma curiosidade aí. A questão de Snowpiercer é que parece que as pela questão lá da Coreia do Sul e blá blá blá, aquela história toda, a distribuidora queria tirar do filme as partes do China lá, do coreano lá com a filha dele, entendeu? Mas assim, se você buscar na fonte que é a HQ, esse cara não existe na HQ, entendeu? Essa história dele com a filha, da droga, aquela parada toda, não existe na HQ, é outro cara. Então eles queriam meio que alterar esse filme, e o diretor bateu o pé, disse que não ia alterar, que não ia trocar esse cara, não ia tirar as partes, aí caiu num pau com a distribuidora e o filme demorou a chegar. Tanto que foi. Acabaram de dizer aí, o filme de 2003 chegou aqui agora, pô. Porra, não faço ideia, cara. Pra mim é tudo igual. Pô, chama de flango e tá tudo certo. É o flango. Pior que pra mim ele foi o melhor personagem do filme. Ele e a filha dele, mano. Ele vestia a roupa de Capitão América. A questão do Evans, cara. Ninguém entendeu o que você falou, velho. Mas assim, a questão do Evans é que a gente sabe que ele é um cara limitado, né, velho? Só que quando ele é bem... Quando ele é bem dirigido, parece que anda a parada, né? E você dá um elenco de apoio a ele, ele funciona, cara. Ah, mas aquele achaque que ele deu na porta final lá, que depois ele começou a fumar o último cigarro lá, ficou forçadinho. Não, eu também achei que tinha, assim, tem um contexto, né? Mas é, sei lá, assim, como uma obra, né? Como arte, cada um tem a sua interpretação. Entendeu? Até mediante as coisas que você... A experiência que você adquiriu ao longo da vida e tal, você... Através desse filtro, você interpreta as coisas da sua maneira. Eu interpretei de um jeito, eu tenho certeza que o interpretou de outro jeito, como vocês interpretaram de outro jeito, mas... Assim, cara, eu acho que... Eu fiquei satisfeito só do Evans não estragar o filme. Realmente... Aí eu vou defender ele, porque realmente ele ficou bem. É o Gandalf, cara, barbudo. Eu gosto dele louro e barbeado. Ah, mas quem não gosta? Não, olha só. Caralho, o Thiago tá se entregando fora. Calma, Thiago, calma. Nossa, olha que filha da puta. Eu vou te tirar se você falar mal do. A única coisa que você tem direito a falar mal, velho, é do Chris Evans. Só dele. Ou do Tom Hanks. Mas ainda. Cara, eu juro pra vocês. Tá botado já essa porra desse podcast. O Polar Express, né? Já que tá falando de trem, a gente pode fazer o top 10 trens no cinema. Hã? Eu fico com o trem do De Volta para o Futuro 3, lá, aquela merda, aquela Maria Fumaça. Viado. Com Thomas que apareceu no Homem-Formiga. O Harry Potter também não tem um trem, velho? É, tem um trem, sim. Eu fico com o Expresso da Meia-Noite. Olha aí, já são quantos? 5? Acho que é, 4. Vão pensando aí, depois vocês olham no Google e a gente fala mais sobre trens. Podcast de trens. Tem um cara, tem nome dos caras fanáticos por trem. Você pode chamar, tem um nome específico, o nome é Viado. Pode chamar esse filho da puta. Porra, fanático por trem, velho. Mas tem essa questão no filme, né? O filho da puta lá era um molequinho que não tinha amigos e sonhava em fazer um trem, né? Isso. Exato. É, tem essa questão. Olha só, então, voltando a essa parte aí, tem uma diferença. A gente vai falar do filme, mas assim, eu só acho pertinente em questão da graphic novel é que o filme, ele começa como a catástrofe, né, ambiental começa com um produto que foi jogado na atmosfera para combater o aquecimento global, né? Tal do CW7. Laque. É, pra você ver que até na porra do cinema, a humanidade pensa como gordo, né, velho? Porque o cara, ele não quer fazer um tratamento profilático pra... Não, eu vou perder peso, não, eu vou cortar logo um pedaço do estômago, fazer uma lipoaspiração e eu vou ficar magro. E é o que a humanidade faz. Ela não cuida do caralho da atmosfera, do meio ambiente... E não, nós inventamos um produto mágico aqui que vai recuperar a atmosfera. Na graphic novel, não tem essa questão do agente salvador da atmosfera, o agente milagroso contra o aquecimento global. Foi uma arma, por incrível que pareça aí, né? Os nossos povos nunca estão em guerra, incrível como isso foi acontecer. Eles estavam elaborando uma arma para destruir outras nações e conseguir a soberania Então, não existe esse agente salvador da atmosfera. Foi uma arma mesmo, biológica, que estava sendo elaborada para destruir outras nações, outros exércitos, para conquistar a soberania, blá, blá, blá, blá, blá. E deu merda, né? Como é, sempre. A arma feita por quem? Por quem o quê? Pesado. Ah, caralho, mas aí vocês estão querendo saber demais, velho. Tem mais de 10 anos que eu li essa merda. Não, cara, a HQ é francesa. Eu vi muita gente reclamando desse filme. Ah, o filme é clichê, é tudo que foi usado. Só que o filme foi inspirado numa HQ de 84, velho. A HQ tem 30 anos, quer dizer. É, fizeram o filme agora, beleza, que maravilha. Mas é, se você voltar lá, ele provavelmente inspirou muita coisa. Só pra gente concluir essa questão aí do aquecimento global, senão a gente vai falar de outra coisa em vez do filme. Cara, a verdade é a seguinte: o planeta já passou por períodos de aquecimento muito maiores que esse. É cíclico. Isso é. A gente contribui. Mas é cíclico. O ser humano, ele não tem a capacidade de destruir o planeta aquecendo a atmosfera. A contribuição do ser humano é um peido. Mas o que acontece? O planeta não vai acabar. A gente não vai destruir a atmosfera, a gente não vai destruir o meio ambiente, a gente só vai destruir a gente mesmo, velho. A questão é essa. Porra, um dia depois da manhã não vai rolar, né? Voltando à questão aí do filme, essa questão do politicamente correto, é uma maneira, sim, de a gente ver, claro, né? Mas você também pode analisar pelo lado que a humanidade, ela existe. Esse pensamento que, não, eu não tenho que me preocupar em deixar o planeta pra ninguém, porque eu vou morrer mesmo, então quem vier depois que se foda. Então eu vou exaurir todos os recursos dessa caralha, só que quando a coisa ficou preta, bateu, o cu ficou na mão, os caras correram pra resolver o problema, e acabaram fazendo a merda. Foi a analogia que eu fiz pra vocês aí, do pensamento de gordo com o pensamento do ser humano, velho. Quando o gordo tem o primeiro infarto dele, caralho, vai morrer, o filho da puta vai fazer uma redução, vai sugar a gordura e o caralho, porque até então, foda-se, eu sou gordo, eu como mesmo, entendeu? O ser humano... É mais cômodo, né? Exatamente. Ir lá pagar pra ter uma melhoria do que você fazer pelo mundo. E assim, o meu entendimento do filme, essa questão aí da resolução do problema do aquecimento pela humanidade, essa troca, né, da HQ pra filme, assim, tá relevante no filme. Eu até falei isso antes de você chegar, porque são duas obras muito distintas, velho. O filme bebe da fonte, entendeu? Mas é uma visão completamente diferente entre HQ e filme. Eles falam da mesma coisa, mas de uma maneira completamente diferente, entendeu? Então vale a pena você assistir um e ler o outro. The engine lasts forever. The population must always be kept in balance. I said sit down. Passengers, eternal order. Mas se você for ver, até as anarquias que teve lá dentro foram executadas pelo pessoal da ponta. Exatamente. É tudo arquitetado. Foi o que... Foi nessa parte que o Thiago falou da forçada de barra, da peidada lá do Chris Evans. Do Chris Evans na porta lá, pra mim, remeteu justamente essa situação. Porque você, entre aspas, tá com o destino da civilização na sua mão, mas... o que você vai fazer, velho? O status quo, você mantém o status quo ou você muda o status quo? Entendeu? É essa regada que ele tá na porta que ele pensa assim, putz, independente de tudo, de todos os problemas que a humanidade passou, é assim que funciona, entendeu? Eu vi que ele sentiu isso que você falou na hora que ele chegou no motor. Aí que na hora que a chinesinha lá, já entrou... Que pediu o posto, que ela mostrou onde tava o menininho lá, o negro, né? Aí que ele falou, não, o que eu tô fazendo? Eu vou pensar... Naquela parte da menina, eu já interpretei de outra forma. Eu acho que naquela parte, ele já tava seduzido, velho. Já é a parte de eu fui seduzido e eu vou fazer a coisa certa. A reflexão foi antes. Tanto que ele só volta pro pensamento que ele teve antes da porta, quando ele vê o menino lá. Quando ele entende que pra aquela máquina funcionar, as vidas estão sendo sacrificadas. Ali eu acho que foi quando ele voltou à consciência. Eu falei que ali foi quando ele voltou a ter a consciência. entendeu? Até então, pra mim, ali foi um surtozinho antes de ele entrar na porta, tipo, ai meu Deus, e agora? Cheguei na porta, me deixa entrar, quero ir lá matar e resolver o que tem que fazer logo. E tipo assim, é, eu vou, mato o cara, tenho a minha vingança, vou fazer assim, e depois eu penso no que eu vou fazer da vida. Aí quando ele entrou lá, que o cara começou a explicar, que ele botou o negócio no motor, aí sim, ele começou mas, Thiago, a explicar o que ele falou. Mas depois, quando a chinesinha mostrou lá onde estava o menino, aí que ele voltou e falou assim, não, pode acessar. Mas Thiago, você tá esquecendo que ele não ia entrar, velho. Ele não ia entrar, ele foi convidado a entrar. Ele já tinha sentado, ele já tinha abandonado a ideia, ele já tava fumando cigarro. A gorda... Então, ele tava querendo se vingar daquela situação de 17 anos atrás, em que ele ia matar o bebê pra se alimentar, o cara cortou o próprio braço pra que ele comesse. Ele tinha essa culpa dentro dele e ele precisava resolver esse problema. E ele não resolveria essa situação fugindo do tempo, como o Coreia sugeriu. Entendeu? Ele tinha que entrar lá e enfrentar o cara. Essa cena aí, toda essa sequência me lembrou muito do Matrix, cara. Porra, muita coisa ali. O próprio China aí, o sul-coreano que abre as portas aí, é o Keymaker. Do Matrix, velho. Ah, sim. Aí ele não é o mesmo ator, não, Thiago. Porra, o papel, cara, eu tô falando. O personagem é o mesmo personagem, é o Keymaker, é o cara que abre portas. Sim, é. Não é. É, não é. Tem, cara, dentro da narrativa a gente vai pegar muito dessas coisas aí. Essa é a verdade. O vício, de fato, dele não é demonstrado durante o filme, não, cara. Ele tá ali esperando o momento dele. Ele é... Cara, aquele... Pra mim, aquele China é anarquia, velho. Ele tá esperando o momento dele pra destruir a porra do sistema. Mas o filme é uma distopia social, velho. Não tem como você dissociar isso. Tu não é um blockbuster, velho. Não é um filme pipoca. O filme, ele deixa essa questão muito ambígua. Porque ele fala que é uma... Que aconteceu a questão ambiental, aquela merda toda. Mas antes de dar a merda ambiental, o filho da puta lá da máquina lá já tava fazendo os trilhos, velho. Então isso pode ter sido a desculpa. Mas eu acho que não é o cunho ideológico. Eu não acho que é o cunho ideológico que atrapalha a narrativa da trama. O cunho ideológico deveria ser um pano de fundo colocado mais em... Um pano de fundo. Ele tá muito... Ele contrasta demais com a história do personagem principal, do lado do Chris Evans. O cara, porra, passou por um trauma fudido, cara. Ele canibalizou, cara, gente, dentro do trem. E isso, tipo, fica... Ele canibalizou, vira só o plotzinho do final pra você ter uma ideia da motivação dele. Ele tá hesitante. Se vocês viram, ele fica hesitante o filme inteiro. Ele tem problemas pra assumir a condição de líder, a condição de Messias, velho. De Moisés lá, que vai guiar o povo dele. Mas é o que eu falo, foi o sacrifício maior, velho. Foi o bem maior, cara. Cara, olha só. Na graphic novel, ele deixa a mulher que ele ama morrer, velho. E aí, tudo bem, o cara morre no meio do filme, que era um cara carismático, era um personagem bom, não era pra morrer. Dá pra ele, então, ele morre, o diretor matou o personagem ali pra criar o efeito Game of Thrones no espectador, né? Porra, esse cara, olha só que personagem foda, ele morreu. Entendeu? Criar esse momento aí de catarse. E eu acho que isso já cria um bom... É por isso que eu entendo que você... Que é uma obra de nicho, não é um filme pra todo mundo, e você não pode fazer essa dissociação de ideologia e de filme, cara. Se você analisar ele como filme, é fraco, é cheio de clichê, e o principal tem o Chris Evans, cara. Agora, se você botar a ideologia, se você botar a construção social toda antes disso, você entende perfeitamente o que o filme tá falando e você tira muita coisa dele. Não é um filme, é uma crítica social, velho. A cada vagão que você vai chegando mais perto da aristocracia, isso fica absurdo porque a galera tá alienada, velho. O vagão do Machado. É o seguinte, aquela revolução fazia parte do plano lá do cara do vagão motor, entendeu? Ele sabia, ele sabia que em um momento ia chegar, ia acontecer aquela revolução, e o limite da revolução seria aquele vagão. Exatamente, isso é explicado. Acho que faltaram algumas cenas na montagem do filme, por exemplo. Tinha carne no trem, pra aristocracia, mas não mostrou onde estavam os animais, as vagas. É, os animais. E aí, isso... aqueles caras, eles pareciam. Cara, isso na. Açougueiros. E ligando com o figurino. Açougueiros e também soldados, tipo forças especiais. E aí, tipo, uma crítica ao sistema repressor do Estado. Porque esse filme, é de. Mas o que eu falei? É o exército, velho, é isso. Mas a obra tá aí pra isso, quando você pensar a respeito dela depois também, cara. Essa questão da carne, por exemplo, na graphic novel, isso é resolvido. Eles só criam um coelho lá dentro, entendeu? Porque coelho se reproduz mais rápido, aquele negócio todo. Então a única carne que existe é de coelho. Teve, mas assim, cara, é o que vai fazer esse filme ser lembrado ou não no futuro. E tem muito filme aí que porra, vamos puxar lá. Talvez o mais emblemático deles, que é o Donnie Darko. Cara, se você depois não buscar alguma fonte extra pra tentar entender aquela merda, você não entende. Essa aqui é a verdade. Assim, eu não falo que você vai buscar algo específico sobre Donnie Darko. Não, tem que achar uma resenha que vai me explicar essa merda. Não, um livro, nem um ensaio, não. Mas assim, ciência mesmo, entendeu? Sobre gravidade, sobre espaço-tempo, realidades. Você, quando você adquire esse conhecimento, o filme passa a fazer sentido pra você. E essa questão é o que eu vejo do Expresso do Amanhã, é isso. Quando você entende essa questão social, o filme pode estar cheio de erro, como o Donnie Darko também tem. Mas quando você tá imerso nessa questão social, você realmente está disposto a entender essa merda, o filme faz sentido pra você. E você se identifica com ele. É aquela parada, ele não é um blockbuster, ele não vai, porra, arrecadar 100 milhões só nos Estados Unidos, ele nunca vai fazer isso. Mas no meio de uma galera que se identifica, ele faz sentido. Tecnicamente, que de erro. Chris Evans, porra! Entendeu? Mas... Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês não entenderam o filme. Olha, puta que pariu. Com certeza. Sabe, eu acho que o filme é toda uma analogia com o Brasil. Sabe como é o personagem? O personagem é barbudo igual o Lula, cara. E perde o braço. Olha aí, velho. E eu pensei que encontraria um maquinista no final. Cara, faz sentido, cara. Das motivações, isso faz o maior sentido. Desgraçado, velho. De maquinista. Cara, goiabada cascão, velho. Verdade. Mortadela, né? Cara, eu acho que dessa questão política, social, o filme tem um porquê. Ele faz sentido. Assim, eu, com a minha visão das coisas, logicamente, esquecendo a parte técnica, assim, esses problemas, a minha visão das coisas, a minha ideologia, se é que pode ser chamada assim, eu enxergo o filme de uma forma. O filme é a máquina, né? Isso é retratado tanto no filme como na graphic novel, é o reflexo da humanidade. É reflexo da nossa sociedade. E isso, por acaso, tá bem representado no momento atual do mundo aí, cara. Essa questão dos refugiados. É aquela galera lá do final do vagão, da cauda do trem, que vive às margens lá do capitalismo, que vive na periferia e não aguenta mais e tá entendendo que você tentar a sorte. Foi o que aconteceu nos sete lá, na rebelião dos sete. Os caras entenderam que tentar sorte no frio lá fora era melhor que viver naquelas condições. Como esses refugiados aí entendem que você atravessar, fazer essa travessia de barco e chegar na fronteira e tomar banda de repórter e apanhar de soldado e tomar tiro dessa galera que eles não estão fugindo por conta do capitalismo. Então sim, cara, que explora esses países de terceiro mundo, ou pior, é o capitalismo, velho. Só, agora o sistema tá se alimentando do próprio sistema. É o que aconteceu lá com o maquinista lá. Que no final do filme você entende que ele e o velho lá da revolução traíra lá, o velho que perdeu o braço, eles eram as primeiras, eles eram as crianças que estavam lá, uma foi pra frente e a outra foi pra trás pra manter a porra do sistema girando. É o que acontece. O capitalismo e o socialismo. Exatamente, o sistema te vence a ponto de você ter que executar um papel, velho. O cara já tava cansado. Mas essa é a história da humanidade. Essa é fácil, cara. Os vencedores vencem e escrevem a história. Simples assim. Assim é o capitalismo. Exatamente. Mas é justamente isso que eu tento fazer essas pessoas, esses loucos aí que em pleno século XXI ficam falando em comunismo, socialismo, marxismo. Velho, essa merda não existe mais. O capitalismo venceu, né? O capitalismo venceu. As pessoas têm que entender isso, cara. Aí você analisa o trem sobre essa visão toda, capitalista, socialista, marxista, etc. Que se foda essa porra, que essa não é questão. Mas o seguinte, o reflexo da sociedade é esse. É muita gente trabalhando pra manter pouca gente milionária. E num sistema econômico onde, porra, 10 milhões de pessoas morrem de fome por ano e 1 bilhão de pessoas nesse momento passam fome, essa merda tá errado. Mas ninguém se importa. Velho, ninguém se importa. Questão é essa, ninguém se importa. Você tá com seu iPhone, você tá com a porra do seu computador, você tá com a sua internet, você não se importa que as pessoas estão morrendo de fome. Então aí você tem razão quando você diz que o sistema, que o capitalismo, etc e tal, ele é controlado por pessoas. As pessoas não se importam. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro, você vai ter um lugar onde você vai chegar e daquele lugar você não vai passar. Existe o grande clube. Lá você não é permitido. Existe o grande clube, cara. Quando você não tem acesso a esse grande clube. É que as pessoas falam: a política, os políticos são fantoches desses caras, velho. Por mais que você ache que você vai ascender, ou tenha possibilidade de ascender, você só vai até onde eles deixam que você chegue, cara. É o que eu falo. Se isso tá suficiente pra você, se a sua verdade, se a sua realidade te satisfaz dessa maneira, que você vai chegar, eu vou ser um empresário, eu vou ter independência financeira, eu vou ser reconhecido, eu vou ter sucesso. Se isso tá perfeito pra você, beleza. Vai funcionar pra você. Mas e aquele cara que quer mais, velho? E aquele cara que quer se juntar com o grupo Bilderberg lá, os caras, os fuzi ultramilionários da porra toda, que é o grupo que você não vai ter acesso. Não é questão que você precisa estar nesse lugar, você não precisa estar em lugar nenhum. Mas diante do que você está me apresentando, se você quiser estar nesse lugar, você nunca vai chegar lá, velho. Você não pertence à espécie desses caras. Eles são sangue puro. Eles nasceram ricos, eles vão morrer ricos. E você não faz parte deles. É isso. E quando eles querem te silenciar, e quando eles querem te quebrar, e quando eles querem acabar com o seu poder, com o seu dinheiro, com o seu império, com o que quer que seja que você conseguiu através do seu mérito, etc. Tal, eles vão te destruir, velho. É o que acontece. Se acontecer a anarquia do trem, isso não vai existir. Por isso que eu fico gritando aos sete ventos: vem meteoro, vem. E é necessário que alguém morra de fome. É necessário que, para ter um cara bilionário, milhões morram de fome. Essa é uma necessidade que, para mim, não se justifica, velho. É isso que eu entendo. Posso fazer uma pergunta? É justo que exista alguém comandando o motor do trem? Uma única pessoa comandando o motor do trem? Que defina quem vai subir e quem vai descer. É isso. É justo que exista o Rothschild lá, controlando toda a riqueza do mundo, sei lá. Se mudou pra bom ou pra mal, isso é a avaliação de cada um, velho. Cara, mas é o progresso pelo progresso? Ah, nós temos que avançar. A que custo? Foda-se, nós temos que avançar. A internet mantém o dinheiro girando. É pra isso que existe essa merda. Inclusive, estamos gravando, né? Mas a questão toda é essa. Você precisaria estar se comunicando com alguém? Não, você se comunica porque a sociedade não existia antes da porra da internet, né? Conhecimento não existia. Nossa, a gente engatinhava, né? Nós temos informação tão rápida que nem nós temos hoje. Isso, acesso à informação, mais informação, um conteúdo que ele é selecionado, que vai chegar pra você ou não. E quanto a isso, a projeção que se faz que é pra daqui a 50 anos a humanidade tá mais burra do que nunca esteve. É isso, esses são os benefícios da tecnologia. Pornografia. Exato, pornografia. Pornografia, aí sim. Não, eu não tô preocupado com ninguém. Eu quero que todo mundo se foda. Você não entende. Eu quero que todo mundo se foda junto. Esse é que é o problema. Ela fez um benefício, ela fez muita merda também, né, velho? Exatamente. E a solução do capitalismo é a que funciona. É o que a gente tá falando agora. A solução do capitalismo é a que funciona. Sabe o que você faz? Você mata esse cara. É o que o capitalismo faz, cara. O problema, a problematização da justiça é que o caso ali do trem exemplifica é o seguinte: o maquinista, ele poderia dar uma situação mais digna para a galera do fundo, já que aquilo era um ecossistema fechado e poderia abarcar mais pessoas. Talvez com uma população reduzida, mas todo mundo poderia ser abarcado, seja rico ou pobre. Mas o rico, o maquinista, ele explora a condição miserável da população do fundo do trem para que eles, de tempos em tempos, se rebelem e gerem equilíbrio, novo equilíbrio, na frente do trem. Sacou? Isso é vilanesco, isso é injusto, sacou? Ele, tendo condição de salvar aquelas pessoas, ele salvou aquelas pessoas, senão elas morreriam no frio. Mas assim, salvou porque elas eram úteis pra ele, era mão de obra. É, salvou por conta da utilidade. Eles não trabalhavam, tanto não, que eles quebram, é verdade, que eles não trabalhavam. Que eles quebram o espírito desses caras, deixando eles com fome, a ponto de eles apelarem pro canibalismo. Quando os caras estão destruídos, estão com espíritos quebrados, aí ele alimenta os caras, entendeu? Entendeu? Quando ele destrói completamente as pessoas, é o que eu falo. O cara que controla o chicote lá, a mão que controla o chicote, ele poderia muito bem falar assim: olha só, pobretada do caralho, vocês não vão parar de se reproduzir igual ratos, mas eu não posso falar isso porque eu preciso das crianças, entendeu? Vocês têm que me dar uma quantidade diversa de criança aí pra caber na máquina. Então, se eu só usar uma galera aqui, pode ser que façam só uma criancinha. Se eu taxar a natalidade lá, controlar, pode ser que só façam crianças que não caibam na máquina. Então, quanto mais opções eu tiver, melhor, que eu vou pegar só as que me servem, e as que não me servem eu vou inflar esses caras vão partir pra uma revolução, vão matá-los e baixa tudo de novo. O cara poderia ter partido de um princípio completamente diferente. Eu vou pegar o Bill Gates, pegarei minha fortuna e ajudarei os pobres, dou educação. Pô, o cara da máquina quer que se foda, não, deixa, mata a quantidade de pobre, daqui a pouco o pobre vai fazer mais pobre, eu vou lá e mato de novo, e é isso. E isso, cara, se a gente parar de ver o nosso sistema como uma bênção, porque a máquina, ela é divina, e isso acontece muito com a visão que as pessoas têm do capitalismo, do nosso sistema econômico, que seja, nossa, é divino, entendeu? Só por essa merda eu posso ter um iPhone, quando não é verdade. Funciona, é inegável que funciona, mas de uma maneira, como disse o Henri, vilanesca, cara, cruel. Eu não tô culpando o sistema, eu tô culpando as pessoas que elaboraram essa caralha desse sistema. Não, é do jeito que ele funciona. O problema é a humanidade. O cara se satisfaz com o sofrimento das pessoas e... Mas o Estado é fantoche. O político, o Estado, ele tá lá só pra te dar a ilusão de democracia. Não existe, democracia não existe, velho. Quando o cara fornece 500 milhões lá pra Dilma se eleger e representar, quando o banqueiro dá 500 milhões pra meter a Dilma lá e ela fazer o banco lucrar como nunca lucrou, você vem me dizer que essa porra é o Estado? Não é o Estado, velho. É a porra do banqueiro, é a porra do capital que tá lá atrás. O que acontece no Brasil é isso. A gente não consegue dissociar isso. Você não sabe onde um começa e onde o outro termina. São duas faces da mesma moeda. Porque isso é pra ser retratado no filme, as pessoas buscam o líder em qualquer momento. Um cara que era um monstro como pessoa, que era, todo mundo tem relato desse cara, diz que ele é abominável, que era o Steve Jobs. Tem gente que endeusa esse cara porque ele me deu um iPhone. Então que se foda todas as merdas que esse cara fez. A humanidade, Moisés, se você buscar nas mitologias da nossa história, da humanidade, você vê que Moisés foi o cara escolhido... Exatamente. Foi o cara escolhido para guiar o povo. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei. No meu conceito, eu quero que todo mundo se foda, mas sei lá, felizmente ou infelizmente, as pessoas querem o líder. Eles querem o Messias. Eles procuram, eles precisam de alguém para seguir. E é isso. Para seguir... E pra botar culpa se der merda. É isso aí. Exatamente. Eu queria que a minha mãe me conhecesse agora nesses lapsos de inteligência. É a natureza acabar com a porra toda. Vem meteoro, José Klimber. Vamos ficar doidão e transar, né? Basicamente é isso. Por isso que a galera se revoltou. Não tinha puteiro naquela porra. Mas na Graphic Novel eu tenho, viu? Tem uma parte de um vagão lá que é só puteiro. No próprio filme já fala mesmo, né? Pro Chris Evans lá. Quanto tempo que ele não pega numa mulher, né? Isso, cara, mas é isso, velho. Eu me identifico com essa porra toda, só que eu já tenho uma visão mais pessimista. Eu acho que, porra, tem que acabar, velho. Deixa o planeta, a caralha do planeta em paz, seguindo o caminho que ele tem que seguir aí. O ser humano só fez merda, velho. O ser humano só fez merda esse tempo todo que ele tá aqui. Acabou com fez coisa bacana pra quem? Fez coisa bacana pra gente. Porque nós acabamos com a fauna, com a flora, com a porra do planeta. Estamos secundária pra você, que é ser humano. Não, você tem que vir, tem que porrar, tem que acabar com a humanidade, tem que acabar com essa caralha toda mesmo, que a gente só faz merda. Até com a gente só faz merda, velho. O trem, eu até entrei, eu entendo. Mas a gente, velho, você tem acesso à informação como você nunca teve. Vagabundo só usa a internet pra putaria. Ninguém quer saber de nada, velho. É o que eu tô te falando. Tem muita gente. Quantos brasileiros nós somos? 300 milhões? 250 milhões? Eu acho que você não chega a 10% disso de gente esclarecida, velho. Por quê? Porque a sociedade é assim. É o pão e circo, cara. Ninguém quer pensar, velho. São poucas as pessoas. Deixa o Henrique contar a história lá da avó dele. Ah, cara, a minha avó, lá no Piauí, ela perdeu a família muito jovem, ela teve que morar em casa de parentes, e tal. E aí tinha um tio dela, que era um cara muito babaca, segundo ela fala, que tratava ela feito empregada e tal, não sei o quê. E ele trabalhava onde? Ele trabalhava na companhia ferroviária e tal. Tinha acesso a conhecimento, coisa e tal, para dar pra ele pão doce. E aí, ele num dia inventou de falar mal do meu bisavô. Falava, vivia na roça, era um sujeito iletrado, não sei o que, não sei o que lá. Aí a minha avó ouviu, ficou puta da vida e mandou na lata. Pelo menos ele não corria por ser comunista, comedor de criancinha. Entendeu? Essas coisas estão tão enraizadas na nossa cultura que, porra, a gente tem preconceitos, cara. Conhecimento derruba preconceitos, entendeu? O comunismo, o marxismo, tem críticas interessantes ao capitalismo. O capitalismo deveria sim ser mais sustentável, dar mais oportunidades para as pessoas. Tá certo que essa crítica que o Marx fez foi lá no auge da Revolução Industrial. Os britânicos contratavam mão de obra infantil para limpar a chaminé. É foda, entendeu? O capitalismo mudou, muito também por conta das críticas que a esquerda fez, que o Marx fez. Mas assim, ainda tem passo para avançar. O capitalismo, cara, acho que é o sistema que favorece a liberdade criativa, a liberdade do ser humano, a liberdade de você fazer negócios e tal. Mas sei lá, eu acho que eu me perdi. Desde que o mundo era mundo, tem gente explorando gente, velho. Como é que ninguém te explora, cara? Tem vagabundo enfiando jeba na sua bunda o dia inteiro, velho. Porra, como é que ninguém te explora? Porra, cara, que absurdo isso tudo que você falou a respeito do capitalismo. Você pode trocar pelo socialismo, você pode trocar tudo que você falou pelo socialismo pelo capitalismo. E a gente vai voltar à cerne do problema novamente. É porque tem gente, velho. É porque o ser humano é filho da puta. E ninguém quer se educar. Vocês falam, eu vou educar o ser humano. O capitalismo deu meios pro cara buscar conhecimento. Ninguém quer, velho. Ninguém quer. Essa que é a verdade. Aí a gente volta para aquela questão do filme. As pessoas querem o líder. As pessoas querem alguém que diga o que elas têm que pensar, o que elas têm que consumir, o que elas têm que querer. É isso. A gente estava nessa parte da discussão do filme, é isso. As pessoas dão possibilidade para isso tudo acontecer. É isso. A crítica do filme é essa. Você tá fora da curva. Foi o que eu já falei. Porra nenhuma. Você vive na ditadura da maioria, velho. Que isso? Aí o Rodrigo tá querendo dizer que entra na famosa frase que o Mandorinha não faz direito. Exatamente, cara. Você vai continuar sendo ponto fora da curva e vai seguir. A verdade é, a humanidade... Por mais que você tenha uma minoria, que nem você, que procure, que busca conhecimento, sem copiar nada aí, né? Vai atrás, mesmo assim ainda é uma minoria. É que nem sempre vai ser. Sempre vai ser, velho. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como no filme. Porque quando você conseguir o seu lugar ao sol, quando você chegar lá no topo da máquina, você vai olhar pra trás e vai falar assim, tem que enfiar no rabo desses preguiçosos mesmo, que se eu conseguir, porra, esses filhos da puta também teriam que ter conseguido pau no cu de geral. Aí quer dizer, você se torna o filho da puta que você hoje condena. Cara, o poder absoluto corrompe absolutamente. Porra, não tem como, velho. Não, isso só funcionou a história da humanidade inteira. Aí você tá dizendo que não é assim. Só o capitalismo pode ter gerado isso. Não é verdade. As pessoas querem conhecimento. Não é verdade. As pessoas querem pão e circo, velho. Elas querem ser lideradas. O ser humano, além de tudo isso que a gente já entende por humanidade, por sociedade, etc. e tal, a gente tem que ir lá buscar e entender que o ser humano, antes de tudo, é um animal. E o animal, ele quer o macho alfa. Ele quer ser mandado, ele quer ser dirigido, ele quer seguir. É isso, velho. E o que que nós, como humanidade, fizemos com esses caras? Pô, um tiro na cabeça. Matamos Gandhi. Você só tá nesse momento da sociedade porque isso aconteceu. Olha só. Olha só, filha da puta querendo jogar a culpa nos outros, cara. Assume sua culpa, velho. A partir do momento que você cruza os braços, você é responsável. É isso. A questão é a seguinte. O cara que faz o bem pelo bem que seja, se é que pode ser definido assim, ou ele já tem tudo ou ele não tem nada a perder. Bem-vindo ao século XXI, filho. O nosso Deus é o dinheiro. Eu sou ateu. Eu sou ateu e niilista. Quero que se foda essa porra. Cara, o que eu tô querendo dizer é que Deus hoje, ele só serve pra você quando ele te dá benefícios financeiros. É a teoria da prosperidade. Deus é grana. Se Deus não te dá... Deus, foda-se. Deus, eu não preciso de saúde, Deus. Eu preciso comprar uma porra desse iPhone novo. Eu preciso de um carro. Deus, não cura o meu câncer. Não. Porra, me dá... Seguinte, peraí. Tá na jogada, né? O que que acontece? Vou dar um exemplo de um trabalho que eu tive que fazer recente na faculdade, de ciclovia, ciclofaixas e ciclorroda. Qual que era o nosso problema? Nós tínhamos que resolver mais vezes, fazer com que o pessoal respeitasse, com que o pessoal visse que qual foi a decisão que chegamos. Eu, depois de fazer N coisas lá, eu falei pro pessoal assim, é o seguinte, sem conscientização não rola nada. É isso aí. Então, por causa dessa conversa de vocês, se não tiver conscientização, vamos continuar onde estamos. Agora, você tem duas opções. Ou você busca conscientização a partir de você mesmo, ou você espera de alguém, como o Rodrigo tá falando que faz. Ou como o Rodrigo tá falando que acontece. Entendeu? Tudo você sempre vai ter duas opções. Aí vai de você. Ou você espera cair do céu, ou você corre atrás. É simples assim. Quando você tem dois objetivos, você acaba não tendo nenhum. Enquanto pessoas fora da curva ficam pensando em maneiras de buscar conscientização, a maioria busca conscientização de outra pessoa. Pra você ver como é que as igrejas estão cheias aí e todo mundo quer ser pastor e as escolas estão mais vazias, cara. Infelizmente é isso. Então, aí você tem que colocar conscientização nas pessoas. As pessoas estão com aquele pensamento, ah, mas a igreja me dá dinheiro. Até uma hora... Mas ninguém quer. Não, é isso, é essa tecla que eu bato. Ninguém quer. Você generaliza. É... Não, ele fala desse jeito, mas sempre vai ter as pessoas para dar... Tudo bem. Vamos olhar de uma maneira geral, pela maioria. A maioria quer. A maioria não quer, bicho. Mas é isso que eu tô falando. Você não vai ser a maioria. O que que você vai fazer? Você vai ascender. Aí o que que você vai fazer? Você vai comandar a maioria. Nascem maus e nascem bons. Existem situações de risco. Eu posso dizer que vi um teste de fidelidade que o cara... Ele morreu fez. Antes, né? Não, pior que ele não morreu, cara. Não, mas esse teste, cara, era um careca que foi até com a Ferraz? Não. Foi recente que eu vi. Foi um bombadinho aí. Era broxa. Claro, era broxa. A fidelidade é armada. Mas o cara que é marginal, não é só a pobreza que leva ele pra esse lado, velho. Os fatores, é o que eu falo. Se você buscar no princípio da nossa civilização, não a moderna, mas a mais antiga, como é que você resolvia as coisas antigamente, meu bom? Você tomava as coisas dos outros, velho. Você invadia a nação do cara, metia porrada nele, comia a mulher dele e tomava as riquezas dele. Isso é intrínseco na humanidade, velho. A gente resolve as coisas assim, pô. Você só não resolve as coisas assim porque você tem medo da punição. Essa é a verdade. Sim, ele não intuía isso. Não era virtude, era só uma coisa que fazia parte dele. No fundo, a gente continua rezando pela mesma cartilha. Crescer, garantir a subsistência, reproduzir, dar porrada em quem ameaçar a sua integridade. E é isso, velho. Essas outras merdas, essas outras besteiras que a gente inventou é pra manter ocupado. Porque a gente segue isso, DNA. Mete a porrada, come, reproduz e morre. Beleza, foda-se o resto. O restante é pra manter a gente ocupado, cara. Não, mas aí é que tá, Rodrigo. É aí que existem pessoas fora da curva. É, e Rodrigo, você ignora que, porra, da idade da pedra, em que era nascer, comer, matar e subsistir, até hoje, porra, a humanidade evoluiu muito, cara. Exato. Nós inventamos filosofia. Exatamente. Artes, engenharia. Cara, a gente inventou tudo isso. A gente evoluiu. destruiu. Exatamente, essas merdas inúteis que não resolvem porra nenhuma. Resolvem? Caraca, cara, se você tiver. Se você for eu troco no hospital essa, falar, pô, eu tô com essa porra de cabeça fodida. Calma aí, olha só, olha só. Se você tiver dinheiro. Um baseado e transando, troca essa porra toda. Deixa eu falar. Internet, viagem espacial. Velho, se você pensar em tudo que você tá... Nossa, a humanidade está avançando, em tudo que você tá realizando, um dia a porra do sol vai crescer, vai engolir essa porra desse sistema solar e vai todo mundo tomar no cu. Quer dizer, a gente tá saindo do escuro para caminhar em direção ao escuro. É a humanidade isso. A humanidade é um curto-circuito entre dois pontos de escuridão. Então a gente fica se enganando com esse negócio de... os avanços, vale o que nós somos hoje, nós somos animais... que vamos nascer, vamos reproduzir, alimentar, até a porra do sol engolir essa caralha toda e morrer geral de novo, velho. É isso. Olha, eu concordo com o Rodrigo. Eu viveria tranquilo como um aborígene selvagem. Peladão, fumando maconha e transando. Viveria numa boa. Mas assim, a humanidade, ela evoluiu, cara, cientificamente. Ainda falta evoluir no sentido do ser humano. O ser humano precisa ser mais humano. Nós ainda estamos muito nessa coisa, tipo o cachorro que tá ali com a sua tigela de comida. Exatamente. E se o cachorro se aproxima, você começa a rosnar. É isso, entendeu? Aí. A gente precisa evoluir, cara. E será que a gente vai sair disso? Será que tem possibilidade? Olha só. Eu não sei se regredir a regredir não, se a gente optar por essa, tipo assim, acabou a civilização, a gente vai se embrenhar nos matos aí e viver de subsistência. Tomar esse caminho não quer dizer que as coisas vão mudar, cara, as coisas só vão ser diferentes. Eu vou sentir saudade até morrer, depois que morrer eu não vou sentir saudade mais de porra nenhuma. É isso que eu tô falando, cara, é sem sentido. Mas não tem sentido. Exatamente, não tem sentido, velho. Presta atenção, pra isso eu vou ter que excluir a religião desse ponto. É o que eu falo, ontem eu tava conversando sobre formas de execução. Porque morte aqui no Brasil, a pena de morte não existe, não sei o quê, e como é que você vai executar as pessoas? Aí como você preferia morrer? Eletrocutado, porra, afogado, câmera de gás, injeção letal, não faz diferença. Mas eu ia morrer, não faz diferença, porque você morrer... Não vai fazer diferença nenhuma do jeito que você vai morrer, bicho. É o que eu tô falando. Você ia estar lá pela. Você ia estar lá peladão no meio do mato. Ai, que dor de cabeça horrível, não sei o quê. Morri. A humanidade não ia saber quem é o Silvio sentiu dor de cabeça. O fóssil do ninguém ia encontrar os ossos e falar assim, nossa, foi um Olavete virtuoso. Ninguém ia, só ia cagar pra essa merda, velho. No fundo, a humanidade fica buscando maneiras pra justificar a porra da própria existência. É religião, é filosofia, é ideologia, é o caralho, velho. Porra, tô com um livro aqui na estante. Caraca, qual é o nome dele, filho? O Douglas Adams. Douglas Adams já criticava, cara, isso no Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Qual é o sentido da vida? Qual é a resposta para o sentido da vida e tudo exatamente. Mais, o universo e tudo mais? 42. Cara, não tem sentido, cara. Nossa vida não tem um sentido. Nós estamos aqui vivendo e, bom, a sociedade, sei lá, espera que você produza... Pra dar conforto pra alguém. E pra você também, isso que eu ia falar. Exatamente. E assim, cara, você tem que encontrar um sentido na sua vida. Ficar doidão, transar, foi o que eu falei. Sabe, eu acho que, voltando aqui ao Snowpiercer, porque esse podcast é sobre o Snowpiercer... Acho que estava para aquelas pessoas da rabeta do trem e da própria frente do trem era um sentido na vida deles. A vida deles era vazia de sentido. Eles só estavam ali sobrevivendo, esperando o tempo mudar, entendeu? Porra! E aí. Só tinha esperança de que um dia fosse melhorar. Não, e quando apareceu o líder, o cara para liderar, não, o lugar de vocês é aí atrás, toma tiro. Foi isso, cara. É isso que acontece hoje. Essas questões dessas migrações da Síria para a Europa é isso. Essa galera tenta sair da periferia da sociedade, não, vocês vão voltar pra lá, seus putos. Ou então você vem aqui pro Brasil e vai lavar meu banheiro, você vai abastecer o meu carro. Porque é só pra isso que esses caras são bons, velho. Aí que eu falo, como é que um cara desse vai ter ascensão? Não. Olha só, uma coisa não desqualifica a outra. Eu acho o seguinte, tudo que hoje existe, tudo que a humanidade construiu, proporcionou, ela tem um objetivo: ocupar o meu tempo até o momento final. E é isso que eu tô fazendo. Agora você achar que você realmente não acredita nisso, é o que eu tento explicar para todas as pessoas. É o que eu tento explicar para todas as pessoas, esse meu posicionamento. Eu não tenho problemas com religião, eu não tenho problemas com Deus, eu não tenho revolta, eu não tenho problemas com o mundo, eu não tenho problema com outras pessoas. É claro que as dores do mundo, às vezes, sensibilizam a gente, mas eu sei que no fundo, eu sei que... Cara, assim, você é humano, você tem sentimentos. Mas quando você racionaliza, você entende, eu entendo, que não tem porquê, velho. Isso não tem revolta. Olha só, isso não tem revolta. Da minha parte, não tem revolta, não tem tristeza, não tem amargura, não tem nada. Pelo contrário, as pessoas têm uma visão muito, muito diferente de mim, por exemplo. A vida pra mim é maravilhoso. O mundo é lindo. Se você sai, o sol tá lá. Eu moro praticamente na frente da praia. A praia tá lá linda, me esperando. Tá tudo aqui me esperando, velho. Sabe? Só que pra mim não existe a ausência de sentido nisso tudo. É isso. Agora, que eu não vou discutir, que eu não. Não, que eu não vou. Que eu vou discutir, que eu vou conversar, que eu vou ler livros, que eu vou ver filmes. Isso é a maneira que eu procuro de me manter ocupado até o momento final. Eu não busco respostas. Eu busco ocupação, é diferente. Eu falo no sentido de objetivo. Que lindo, que lindo. Lindo! Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Mas eu não tô buscando bem, não. Eu quero que todo mundo se foda. É isso. Que é a questão que a gente volta no filme lá. Da porra do chinês, filho da puta, que quer explodir a porra do trem e que se foda geral. Não, ele queria ser livre. Ele queria morrer, velho. A mulher dele já tinha morrido lá na neve. Não, ele queria sair do trem. Cacete. A mulher dele já tinha morrido lá na neve lá e ele cagou no pau. Ele não foi um dos sete, peidou na farofa e a mulher tava congelada, morta lá. E toda vez que ele passava, ele... Ah, caralho, eu vou agora me matar junto com essa piranha. Era isso. Não, explodiram a porta. Deixa eu ver aqui. Era... você sabia, você espectador sabia o que ia acontecer. Mas o Coreia não sabia. Mas ele não sabia. Mas é o que eu tô falando. Ele não tinha o objetivo dessa porra desse China, era explodir essa porra da porta pra ele sair, velho. Que se foda, ele queria a mulher dele lá. Se o Chris Evans ia fazer merda, ia parar o trem, e foda-se, eu não vou ficar contando com o Chris Evans, ainda mais porque é o Chris Evans, né? Porra, vai fazer merda esse filho da puta. Eu não vou contar com esse filho da puta, velho, pra atingir o meu objetivo. Eu vou fazer aqui o plano B. Não, o trem. Mas o trem só virou não, o trem porque ele explodiu a porta. Ia parar, mas os filha da puta ali daquele trem ia ficar todos vivos, velho. Não, exatamente. Não ia não, não foi a bomba. Que gerou a avalanche. Não, foi isso, o efeito da bomba. Então, gente, o que ia acontecer... Mas esse é o papel do China. O China aqui, ele perdeu a mulher dele e a filha dele tá lá também e ele sabe que se ela viver dentro do trem a vida dela vai ser uma merda, então ele vai destruir aquela porra toda que eles vão estar todos unidos e melhores mortos como família. Esse é o China. Ele quer destruir tudo, ele não importa, morrer dentro do trem, ou morrer dentro, ou fora do trem. Morrer fora do trem é melhor. Foda-se o Chris Evans nessa porra. É, exatamente. Ele se tornou um milista, na verdade, né? Porque ele é o arregão da Revolução dos Sete. Ele não vai lá com a mulher dele, né? E ela morre lá fora. Ele arrega. Fica com a menina aqui no trem e arrega, a mulher foge. Então, ele se tornou, na verdade, né? Depois que a mulher dele morreu, ele foda-se essa porra. Eu vou matar geral quando eu tiver a oportunidade. Só que... Cortar na junta, é só cortar na junta que sai rapidinho. Me falaram. Edita isso, me falaram. É, assim, é o que o maquinista dá a entender, mas o Coroa também fala assim, ó, ele é traiçoeiro. É, mas o cara repete as palavras dele de abraçar a mulher com as duas mãos, velho. Aquilo ali não tem duplo sentido. O velho era safado. Não, por isso que eu digo que ele não era filha da puta. Aquilo ali era artimanha do cara. Não existe desambiguação, é o que eu acho. Eu acho que o cara não era filho da puta, entendeu? É um final antigo. Você tira a sua conclusão. Eu entendi que eles eram, os dois coroas, o Ed Harris e o outro velho lá, eles eram, foram crianças que estavam lá no controle da máquina, que o primeiro cara que inventou a máquina já tinha morrido há muito tempo. Eles eram duas crianças que vieram lá de trás para controlar a máquina, até porque você não tinha privilégio nenhum, você não vivia na classe dos ricos nem nada, você era um funcionário, você comia bife e ficava lá dentro daquela porra. Então, eles eram inicialmente essas duas crianças, uma criança tinha o papel de controlar a máquina e a outra criança tinha de incitar a revolução. Só que quando chegou lá, o cara falou assim, caralho, porra, meu papel, sei lá, é justo do filho da puta? Não. E ele se questionou lá atrás. Por isso que o cara fala, o Ed Harris fala. Não, você tinha que chegar até o vagão dos açougueiros lá. A revolução tinha que chegar ali. Só que ele, com aquela parada da tocha, do isqueiro, que provocou, que até motivou o Chris Evans a seguir em frente pra acabar com aquela merda toda, pra ter um objetivo maior. Mas assim, eles também estavam cumprindo papéis. Aquele velho, em algum momento, ele se questionou, ele tava sendo filho da puta. Eu vou incentivar o Chris Evans, eu vou ser filho da puta, eu vou ser filho da puta. Chegou um momento que ele teve que decidir. Ele fala, não, agora que se foda essa porra, o Ed Harris come bife lá nessa porra, eu como barato aqui, pau no cu dele, e vou mandar o Chris Evans morrer mesmo, porque ele tem duas pernas e dois braços, e eu não. Eu entendi isso. Não, isso é mostrado também no final lá, que mostra o maquinista lá conversando com o cara lá do fundo, né? E outra coisa... Não, continua aí. Vamos se dizer que é o rico primo, é o primo rico e o primo pobre, só que o primo pobre com benefício. Não, ele tinha passe livre pra sessão lá da frente, cara. O Ed Harris fala que recebe ele direto lá na frente. O telefone, pra eles conversarem. Era o telefone que tinha lá no último vagão. O telefone. Não, mas mesmo assim... Eu vou dar uma olhada de novo, mas eu acho que ele ia, que os caras iam buscá-lo pra ele trocar uma ideia lá na frente também. E mesmo se fosse pelo telefone, mais um motivo pra ele botar no cu do careca mesmo, que se foda. Porra, tô comendo barato aqui, esse filhado da puta tá comendo bife lá na frente. Achei uma coisa que embaixo dos panos ali não rolava um bife também pra ele? Pode ser. O filme tem aí duas horas aí, mas não mostrou tudo, né? Ele mostra o Chris Evans tentando se redimir por ter matado a mãe lá do bebê. O Chris Evans, a busca dele é a redenção, né? Ele quase é corrompido durante o filme, mas ele tá buscando redenção, né? Isso é verdade. São 101 vagões, uma coisa assim, cara. A graphic novel você tem essa ideia porque eles passam de vagão a vagão e você vai ter. Pô, são 280 páginas, né, cara? Ela é dividida em três edições, já. Aqui no Brasil são 280 páginas. Você tem essa parte completa e não tem essa questão do maquinista, que é o bonzinho, que é o Ed Harris, o velho que é o fudido. Tem isso. A questão é que o maquinista tá morrendo, ele tá com uma doença e os caras largam. O que acontece? Eles abandonam, né, parte de trás dos vagões, onde a galera mais pobre tá, porque tá tendo uma epidemia. O que vai matar a humanidade é uma porra de uma doença que tá se alastrando pelo trem. E tá todo mundo morrendo. Só o Chris Evans lá, que o personagem é Pollock, sei lá, tem um nome lá, que ele tá imune a essa parada. Ele não tem essa porra dessa doença. E algumas pessoas do último vagão, se eu não me engano, a galera científica, que desenvolve uns trajes contra essa doença e tal, que quando esses vagões, esses últimos vagões são liberados da máquina principal, essa galera continua viva por esses trajes, eles saem dos trens, e aí eles veem que a neve tá baixando, que você já tem acesso, já tem plantas vivas, já tem animais vivos, e algumas construções já estão abaixo da neve, tem... Deixa eu ver se entendi, no decorrer da história, né, da graphic novel, eles liberam os vagões, eles desprendem os vagões, os últimos vagões do resto da locomotiva? Isso, eles iam deixar todo mundo pra morrer por causa dessa doença, essa epidemia que ia matar todo mundo no trem. Mas aí, se você for ver, o filme também é meio que... É, tem que ter um herói, né? É, claro. É Hollywood, né, cara? Se fosse pra ser diferente, eles não chamavam nem o Chris Evans. Verdade. Aquele caso do final feliz, né? Que não é feliz, né, cara? Tem uma japinha, tem um moleque. O final vai ser aquele urso polar comendo os dois, velho. Ou não, né? Não tem pra onde ir. Eles estão no meio, sei lá, do... Eu acho que no final o urso levanta assim, uma garrafa de Coca-Cola e vira pra ele. Aí eu te falo. O que será é a cena pós-crédito? Bem dotado não vai nascer, hein? É isso que eu falo. Quando esse moleque misturar, tiver, né? Quando esse moleque tiver grande, essa porra dessa China já tá velha, já não reproduz mais. Não, não faz nenhum. O final, cara, o final é niilista. É o fim de tudo. É o fim de tudo. Não, porque não tem chance deles da humanidade sobreviver naquele cenário. Mas aí, eu fiquei com uma pergunta no final. Será que realmente só os dois sobreviveram? Porra, cara, morre todo mundo, velho. Cara, mas é que tá. Se o filme ele quer te dar alguma esperança, ele teria que mostrar que existem mais sobreviventes. O que o filme mostrou é aquilo: existem só dois sobreviventes. E, porra, na boa, uma criança e uma garota. É, por mais que eles reproduzam, e cara. E um urso. E um urso. Por mais que eles no futuro revenham a reproduzir, cara, tem futuro. Não tem futuro pra humanidade. Aquele final. Você preferia que fosse os Cooper Gays saindo, assim, felizes e alegres, drogados? Mas é que esses filhos da puta também não iam reproduzir, velho. Porque eles iam sair drogadões, a droga ia acabar. Eles iam ficar tendo convulsão naquela porra lá. E iam morrer também, não adianta porra nenhuma. Ninguém ali tá preparado pra sobreviver no frio da porra. Ninguém ali tá preparado. Inclusive nasceram no trem, como foi o caso da asiática. O moleque também. É, o moleque também. Não, ninguém ali estava preparado para sobreviver àquele cenário. Então, o final é distópico, anelista, é a destruição da humanidade. Morre todos os filhos da puta. Exatamente. É isso que vai acontecer nessa porra. E se eu tiver errado nessa porra, eu desenrolo lá com Jesus. Até parece que é simples assim. Falar que eu sou o cara, o gente boa, ele vai chegar lá, pô, Jesus, eu sou o Lavete, filho da puta! Inferno pra você! Pô, a piada boa, não vou poder usar na edição. Olha só, caralho, ele vai. Mas eu tenho o original, eu tenho o arquivo original. Ah, cara, mas o bacana desse papo aqui é que todo mundo deu sua posição ideológica e tal. E assim, é uma narcozoação de boa, sacou? Ninguém é levado a sério. Tá errado, não. Acho que o podcast tem que ter um perfil editorial e é mais que certo. É. Mas assim, porra, a pessoa ouve o MRG consolando, cara. Ninguém tá aí pra essas postas. Rapaz, caralho. Não adianta falar com vocês, não, velho. Corta isso. Já tá na frase. Não, é off, é off, é off. Não, pode deixar que assim, o outro, a porra do outro podcast que você não editou ainda. Porra. Porra nenhuma. Fica vendo. Esse aqui já tá em 2 horas. Fica já tá assistindo indo a porra do Olavo e não faz a porra da edição. Senhoras e senhores, o metrô Zorra Brasil vai partir sob o comando da nossa condutora em chefe, Dil Maquinista. Atenção, senhores passageiros, preparar para partir. Atenção, eu falei partir. Não confundam com aquilo que eles falam lá em Brasília, que é repartir. Venho boa viagem. É, cara, eu vou começar falando, né? Já quase eu não falo porra nenhuma, vocês não deixam falar nessa porra. Observação, eu retruco isso, mano. Cara, eu dou fácil 8 ao Maurício. Apesar do filme ser confuso, pra mim ele fez sentido. E foda-se, é o que interessa. E eu queria ouvir agora o Henri, o que, que ele acha. Opa, isso aí é o meu apelido lá em Paris. Henri. Filhotinho! Porra, me chama de Henri, caralho. Ficar já inventando esses blu-blu-blu aí. Pô, o filme é bacana, tem coisas legais, tem coisas que, tipo... ele tem uma cara de filme B, acho que vocês vão concordar comigo. Parece coisa que passaria, sei lá, sexta noite na Bandeirantes. Olha, mas muita coisa boa passou na sexta-noite na Bandeirantes. Esse filme é bem legal, cara. É uma crítica social, assim. Ele é bem de esquerda, né? Ele deixa bem claro isso. Ele não tem vergonha de se assumir de esquerda. Isso atrapalha um pouquinho, mas não muito. Mas, assim, tecnicamente, o filme é bem bacana. Eu gostei da violência do filme. É bem gráfica. Eles não perdoam. Se tiver que matar, vai matar mesmo. A cena da sala de aula, né? Cara, aquele clímax ali, né, daquela cena é muito bacana, muito chocante, assim. Cara, a professora tava grávida. É, cara, maior barrigão, cara. O bebê já tava botando o braço pra fora, tipo, quero sair e tal. E aí, porra, a mulher vai lá e toma um chute na cara, velho. Que louco. Mas assim, filme bem ok. Eu dou uns 7,5 a Maurício aí pro filme. Jafar, o que você concluiu a respeito do filme? Rapaz, tem umas coisas que me assustaram no começo do filme, quando levaram as crianças, cara. Sabe, eu fiquei imaginando assim, que eu ia ver uma luta assim do Capitão América contra o Michael Jackson. O Michael Jackson seria o maquinista, cara. Sua versão ficou muito mais legal. Mas não foi, é uma pena isso. Com certeza. Eu vou resgatar as pessoas. Certo. Outra coisa que eu pensei também, que não aconteceu no filme, é que quando eles estão sentando, estão comendo bife, e você vê que eles estão no último vagão, não tem as crianças. Eles não veem as crianças. Aí os caras estão comendo bife, eu pensei que quando ele perguntasse, vem cá, cadê as crianças? Aí ele, tá no prato, você já tá comendo. Mas faz um pezinho pedofilia quando ele pegava. Quando a Tilda fala lá, o senhor W lá gosta da criança, eu falei, velho, tá enrabando as crianças. Ele gosta de criancinhas. Eu pensei. Velho, tarado, filho da. Sim, sim, conclua. Olha, não dei a nota. Velho, não dei a nota. Ah, nota. Rapaz, eu daria um 7,5. Olha aí. A Mauri. A Mauri. Vai lá, Thiago. Olha, eu até agora eu não entendi como o Capitão América saiu do gelo e entrou num trem gelado. Não, é um filme assim que é que nem me deixou algumas dúvidas no ar, né? Como já mostrei aí no podcast, né? Mostrei no papo. E eu não tenho muito o que falar, né? Simplesmente é que, assim, chegamos na conclusão que a humanidade já era. Sobrou só aqueles dois, não vão durar muito. O urso vai sobreviver. Aqueles meninos não saíram do trem pra caçar. E eu fico com 7 a Maurício aí, vai. Foi o urso vai estuprar os dois, como as focas fazem com os pinguins, e depois se alimentar deles e acabou o filme. Cara, assim, naquele mundo a qual sempre passou o trem e nunca teve nada, e quando acaba tudo sai um urso, se não for um urso místico gelo ali. Só, quando o trem tomba e a menina e o moleque saem lá pela porta, você vê uma caverna, velho. Como se o urso estivesse indo pra essa caverna. Hibernando, coisas isso, assim. Isso, exatamente. Dá uma no finalzinho e vai no último frame lá, vocês vão ver. Então agora vai falar a parte técnica aí. E a gente termina com essa porra aí, porque alguém aqui, as pessoas têm prioridades e a minha é ficar doidão e transando. Eu só quero jantar e terminar o trabalho de faculdade. Eu quero ver vocês dançando com a voz aí. Se liga no meu som da batida de cavaco. Quero ver o som do Bob Marley sacudindo o parteiro. O reggae da Jamaica não é bolada. Eu vou mostrar pro mundo inteiro. É isso aí que eu quero. Vocês devem dançando com a voz. Porra, mas tem o Tom Hanks, cara. E não tem um peitinho pra concluir, que, né? Acaba de... O pornô dos caras é censurado. Então, velho. Malditos asiáticos. Não, corta. Não, galera, então vamos terminar. Agora eu vou depois... Eu lembrei de mais um filme. Depois eu vou te passar... Ah, tá ouvindo? Eu lembrei mais um filme de trem. Fale, diga. O filme é excelente, cara. Fosse Alerta 2. Filho da puta. Que pariu, cara. Não, mas é um... Não é, ah, não, um é no navio, né? Não, um é no avião. Não, é no navio. Ah, é verdade. Mas aparece um peitinho no lance que a menina tá dançando lá na panela, mas no bolo aparece um peitinho. Já tem essa vantagem. Qual é o nome do podcast, velho? Sei lá, velho, não tem nome, não. Quem gostou desse carinho? Agora vamos ver, hein? Rebeladinha sexo, Capitão América! É, duas coisas que eu vou deixar no ar. É, uma das coisas eu vou deixar no ar, tá? Aí vai decidindo com quem. Seria interessante ter um dia de... É, marcar um dia pra gravar. Então sabe, junta todo mundo. Vamos supor, tipo, todo domingo ao meio-dia, aí grava. Filho da puta, tá todo mundo almoçando nessa hora, velho. Não, é um exemplo. Que exemplo, entendeu? De merda. Vou tirar esse cara da... Todo domingo às 6 horas da tarde, pronto. Não, cara, tem campeonato brasileiro, filho da puta. E outra, já que os novos estão aqui, vai rolar o de anime amanhã ou não? Não, amanhã não. Exato, cara. Eu vou até sugerir que você elabore mesmo. Mata! Uhul. Você elabore mesmo o que você vai falar, que eu, sei lá, você anote, você digite, faça um e-mail. Uhum. E a gente compartilha, faz uma lista. Boa. E a gente compartilha isso pra quando for gravar, saber o que cada um vai falar, quando vai falar. E com isso, com a licença poética pra ter esse quebra-pau que a gente tem aí durante o... Ai, nossa, quebra-pau. Esse quebra-pau que a gente tem aí durante a gravação, porque é isso que dá vida à parada. É isso aí, Pepeu! Você aí deve ser dançando com a rádio! Vai lá, Pepeu! É isso aí, então vai lá! Porra, Hit! Ô, Wilker, bota essa porra aí! Bota essa porra no mudo aí, Wilker. Bota no... É o Bin Laden vendo... Pim, pim, pim, pim, baixozinho de filme pornô, esse viado. Já faz aí, ó. Pim, pim, pim. Ele fez... É isso aí, Pepe. Você aí deve ser dançando com a rádio. Vai lá, Pepe. Agora liga em trem. Olha o barulhaço. Se liga no vestido da batida do cavaco. Vamos pra sua baixa, tá vendo? pelo telefone. Porra, deve ser o Jafar, esse filho da puta. Olá. Pronto. Tem algum barulho de fundo? Tem um cachorro latindo aí. Cara. É, seu. É, tá com um cachorro aí, ó. Olha só, só pra avisar os amigos que se tudo estiver correndo aqui de acordo, já tá gravando. Então, por favor, tá? Ninguém precisa de um processo. Cuidado com o que vocês estão falando. Então vamos lá, Rodney Bukele. Porque... ao toque de 6 participantes. Pô, que filho da puta. Não, cara, é porque quem vai fazer a edição é o... Inclusive eu quero deixar gravado que esse filho da puta já tá quase 2 semanas pra editar um. E agora ele fica se escondendo aí. Mas tudo bem, qualquer coisa eu peço o Júlio pra editar, mas vocês sabem, né? O Júlio é meio maluco. Então ele não corta nada, ele deixa só pra gerar treta. Aí... aí ou vocês. Aí fica a critério de vocês. Ou vocês pagam a parte que lhes cabe do processo em dinheiro ou em cu. Aí. É da maneira que vocês preferirem. Olha, eu vou ficar quieto porque dinheiro eu não tenho. Olha aí. Já se acusou, né? Mas o cuzinho. É, já começou. É, cu é comigo mesmo. Cu sou eu. Não, eu já tô falando até por isso mesmo. Não desconversa não, velho. Ah, eu já tô nesse prazo, entendeu? Então, mais um, menos um, não vai fazer a menor diferença. Prega? Pô, mestre, não? Processo. Processo? Ah, tá. Processo com mestre? Rapaz, caralho, já começou, horas, né? Vocês, já são vocês são os filhos da puta mesmo, velho. Tá, gente, vamos começar a falar do filme do Tom Hanks. Olha só que viado, cara. Então, eu assisti o filme e não vi o Tom Hanks, cara. Caralho, tu... eu não vou falar nada porque eu sei que vocês estão de sacanagem, velho. Não, é que faltou o Bazinga. Eu vou botar... pedir pra minha edição botar as risadas no fundo. Isso, aquela risada lá, chave. Isso. É porque é assim, cara. É uma... não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas se precisou de risada, velho, é comédia merda. Isso sim. Se precisou de alguma coisa te dizendo, não, é hora de rir agora, é coisa merda. Porra. Caralho, cara. Tá rolando briga aí na casa de alguém, cara. Quebrar aí as panelas, quebrar os pratos aí na cabeça do sujeito, velho. Porra é essa? Deixa eu perguntar, o Júlio também não vem? Não, o Júlio não vem nesse, não. O Júlio, quem sabe da vida dele é a mulher dele, né, cara? Porra, na primeira gravação, ele adiou a gravação aí por dias, quase uma semana, porque a esposa dele chegava em casa e ele não tava com a louça lavada, aí não deixava ele brincar com a gente. Caramba. Falando. Caralho, mas agora... Gente, manda essa velha calar a boca aí, velho. Ô, tia, abre o microfone aí, tia. Fica quieta aí. Quem é que tá tomando esporro da mãe aí? É o Hit, esse viado. Deve ser o som vazando, calma, deixa eu dar uma olhada. É o Tom Hanks e o Natal, filho da puta. É isso. Cara, olha só. Tá todo mundo aí ouvindo? Sim. Tá todo mundo aí. Viado, bicha. Não, deixa eu só fazer um adendo aqui. Ei, tem uma televisão ligada aí, cara. É, velho, porra, tem um áudio que facinho. É o Hit, é velho, filha da puta. Hit, abaixa o som da televisão e fala pelo microfone, meu. É só ele botar o dedo no fone, no headset. É, não, tranquilo, eu viajei aqui, que eu tô vendo o filme e me distraí. Da puta, vendo o filme agora, velho. Olha que filho da puta. Mas que nem eu, saí uma hora mais cedo do serviço pra ver o filme. Desde quarta-feira, velho. Eu tô colocando a mão no microfone aqui pra não vazar. Foi mal. Desgraçado. Tranquilo. Ó, eu não quero falar nada que não era pra mim participar desse podcast. Eu vim correndo pra casa, terminei de assistir o filme. Os caras já me chamou pra vir aqui pra gravar podcast, mano. É, e o filho da puta tá vendo o filme agora. Caralho, velho, não tem como fugir. Minha zona é o Zé Zé Zé. Vai lá, Zé. Como é que pode? Se você dançar, seu esqueleto, ele balança. Siga em frente. Paulo! Se liga no Messi, na batida do cavalo. E aí vem ele, pessoal! Diretamente do filme das mulheres! É isso, você! Eu não tô ouvindo, cara, a televisão dele mais. É, aqui tá entrando, eu acho. Aqui eu ouvi, eu ouvi. Aqui tá entrando. Massa. Corta isso, hein? Tá entrando. Começando o podcast agora. Aqui tá entrando. Ui, aqui tá entrando, seu viado. É mole, ficou bolado. Velho, cara. Vamos falar do filme do Tom Hanks. Caralho. Então. Não, vai lá. Não, Tom Hanks, mas continua, cara. Não, conclui o raciocínio, Rodrigo, que tava interessante. Cara, o importante é que provavelmente a minha voz tá sendo gravada. Depois você escuta essa merda. Então era mentira. Ok, suas bichas, vamos fechar aqui. Beleza. Agradeço a participação de todos. Não esqueçam de me mandar nudes depois no inbox. Oi. Um abraço pra vocês, galera. Um abraço. Outro abraço aí. Até a próxima semana. Ou não. Até. F de força, U de união, R de rainha do movimento que é bom. A de amizade, C de coração, A de autoridade, O de organização. O Tor não está sozinho, está com a zero em união. Campeões é o lindo parque, Boa Vista, Camarão. Equipe poderosa.